primeira coisa que nós podemos evidenciar da doutrina da ressurreição, daquilo que Deus nos ensina e quer que vivamos dentro da ressurreição, é que sem a ressurreição nossa fé seria vã. Portanto, a ressurreição é a base da nossa vida cristã. Mas o que isso significa? Qual é a aplicação prática disso na minha vida e na sua vida para crescermos como cristãos no Senhor? É isso que vamos ver nesse estudo dessa noite. A palavra do Senhor diz, no capítulo 24 de Lucas, esse capítulo que lemos, que na verdade todas as coisas passaram a acontecer depois que os olhos dos seus discípulos foram abertos. Diga comigo, os meus olhos precisam ser abertos. Veja bem o que acontece, são cenas, são episódios chaves, importantíssimos, do início da igreja, ali dos primeiros dias que antecederam o Pentecostes, que foi a inauguração da igreja de Jesus na terra. Aqueles eventos importantíssimos para todo o direcionamento da igreja do Senhor, eles estavam fundamentados nos dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, as pessoas foram até o túmulo, não viram o corpo dele mais, estavam espantados com isso, alguns não criam ainda, alguns duvidavam, eles estavam reunidos quando Pedro foi ao túmulo e verificou e voltou, é verdade, ele não está lá, isso aconteceu mesmo, como as mulheres disseram, mas alguns não acreditavam ainda. Dois deles saíram daquela reunião e foram para uma cidade chamada Emaús, ou uma vila chamada Emaús. A Bíblia não fala por que é que eles foram para aquela vila. Certamente eles moravam naquela vila. Mas não explica o motivo pelo qual eles foram naquela vila. Mas nós podemos entender perfeitamente que Deus tinha tirado aqueles dois da reunião em Jerusalém para levá-los para aquele caminho apenas para ter um encontro com ele. Então eles saíram de Jerusalém, foram para Emaús e no meio do caminho Jesus se coloca ao lado deles. Tudo bem, como vai? O que é que vocês estão conversando? Por que vocês estão falando assim dessa forma? Você não sabe o que é? Você não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias em Jerusalém? O que é que está acontecendo? Jesus Cristo de Nazaré morreu. E nós estamos achando que ele ia resgatar Israel, mas aí, ó, já tem 3 dias que ele está morto, já morreu, agora não tem mais jeito. Então Jesus começa a ministrar a palavra para os dois discípulos. Esses dois discípulos não são os 12 apóstolos, ou 2 dos 12 apóstolos, são discípulos que seguiam os apóstolos também. Porque os 12 apóstolos, um era Judas, já tinha sido condenado, os outros 11 estavam em Jerusalém. Então Jesus diz a eles, olha, precisava acontecer isso. Mesmo assim, eles ainda não reconheceram Jesus do lado deles. Eles andavam com Jesus, mas não reconheceram a voz, não reconheceram a figura, a fisionomia, a entonação, nada. Então, os dois discípulos convidam Jesus para entrar nas suas casas, chegaram à vila, onde era a casa que eles moravam, e falou assim, fica conosco essa noite, já está muito tarde, fica conosco. Jesus entra na casa, porque Jesus tinha um propósito, aquilo não aconteceu por acaso. Jesus entrou na casa deles e continuou conversando com eles. De repente, Jesus pega o pão e parte o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles dois discípulos foram abertos. E eles, é Jesus. No exato momento em que os olhos deles foram abertos, a Bíblia narra que Jesus se tornou invisível. A expressão no original é, se tornou invisível. Em outras palavras, Jesus manifestava a sua presença naquele lugar, mas eles não o via mais. Então eles, não é possível, era mesmo, é ele. Lembra que o nosso coração ardia quando a gente andava pelo caminho? Lembra? E eles correram rapidamente de volta lá para onde os outros discípulos estavam reunidos e contaram o que lhe havia acontecido. Deus tinha um propósito nisso. E há algumas lições já nessa primeira parte que são muito preciosas. Os olhos daqueles discípulos estavam fechados. Tinham andado com Jesus, tinham experimentado tantas coisas com Jesus, seriam exatamente como crentes hoje, que estão na igreja, que sabem fazer alguns atos do culto, que sabem até pregar, que sabem até cantar, que sabem fazer uma oração, que sabem tudo como se deve fazer numa igreja evangélica. Sabem tudo que pode ser pregado acerca de Deus. Sabe tudo, sabe falar em nome de Jesus, sabe orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nosso... Sabe todas as coisas do estilo evangélico. Sabe tudo acerca de Deus, porém, continua andando e não reconhece Ele nos passos mais simples da vida. Aqueles dois discípulos estavam indo cuidar da vida, estavam voltando para a sua cidade, para a sua casa, e não reconheciam que era Jesus que estava andando do lado deles, que era o Mestre, o Poderoso que estava andando do lado deles. Eles acreditavam que ele estava morto. E porque eles acreditavam que ele estava morto, os seus olhos estavam fechados. Uma das provas, se cremos ou não na ressurreição de Cristo, é os nossos olhos abertos para as coisas espirituais. Porque é simples, se eu perguntar a você, você crê na ressurreição de Jesus? Todos nós vamos responder, sim, claro, creio. Mas qual que é a profundidade de crer na ressurreição? O que que é isso na vida cristã? Uma coisa já estamos vendo, crer na ressurreição de Jesus Cristo significa ter os nossos olhos abertos para as coisas espirituais. É a primeira coisa que se manifesta na vida de um cristão, de um crente, de um evangélico ou de um católico, não importa quem, de alguém que passa a crer verdadeiramente na ressurreição de Jesus Cristo e experimentar e vivenciar isso. Ele tem os olhos abertos para as coisas espirituais. Mas é interessante que aqueles discípulos não tinham. Foi necessário os discípulos entrarem em casa, Jesus sentar com eles à mesa e fazer o quê? Partir o pão. Partir o pão é um ato profético, um ato não apenas simbólico, mas profético. Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Partir o pão significa exatamente abrir a nossa Bíblia em casa e estudar a palavra de Deus. Pode achar absurdo, mas há um grupo não pequeno, grande, de irmãos que não fazem isso em casa. Não abrem a Bíblia para estudar a Bíblia. Talvez leiam a Bíblia, talvez leiam alguns versículos antes de dormir, antes de comer, antes de sair, no momento do aperto. O Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, é isso que estou contigo, meu servo, isso é para fazer, amém. Mas parar para estudar a Bíblia, muito pouco, e está diminuindo cada dia mais. Na verdade, a maioria das reuniões como igreja evangélica hoje, são reuniões para que as pessoas venham buscar a sua bênção. E o Senhor está nos ensinando, filho, uma das questões mais evidentes de quem vive a ressurreição de Jesus Cristo, tem os olhos abertos, e parte o pão. Por que parte o pão em casa? Porque ao partir o pão, os nossos olhos são abertos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você parar para estudar a palavra em casa, eu vou te revelar coisas que você não via até hoje. Então Jesus se torna invisível. Esta é a expressão original. É mais uma das lições da ressurreição. Primeiro, nós, quando cremos na ressurreição, temos os nossos olhos abertos. Os discípulos não criam muito. Por isso eles tinham saído daquela reunião, talvez meio chateados, questionando ali entre si. Ah, não sei, eu acho que na verdade era uma grande farsa, ele morreu. Eles estavam duvidando. Primeira questão de quem não vive a ressurreição é estar sempre incrédulo. Mas quando nós vivemos a ressurreição, nossos olhos são abertos. E vamos reconhecendo todas as coisas de Deus. Segunda coisa, partir do pão. Quem vive a ressurreição de Jesus Cristo, quem vive Jesus para valer vivo, estuda a palavra dele. É impossível, irmão, vivermos uma vida cristã sem estudarmos a palavra. Em casa, ah, mas eu não entendo, é muito difícil, olha, eu prefiro vir ao culto. Não, irmão, o Espírito de Deus te dá espírito de sabedoria e de revelação para você entender, e ele te revela as coisas. A palavra do Senhor diz em Amós que ele tem prazer em revelar aos seus servos, aos seus profetas, todas as coisas que vai fazer. Na verdade, quando nós não queremos muito fazer uma coisa, nós criamos uma desculpa. Quando nós queremos, nós damos um jeito. Terceira lição preciosíssima é que, ao ter os olhos abertos, eles tinham que viver numa dimensão de fé. Até então, Jesus estava materializado ao lado deles. Mas no momento em que seus olhos foram abertos, Jesus se tornou invisível. Ele saiu da presença deles? Não, porque ele já era espírito também. Ele continuava com eles. Por isso, instantaneamente, ele apareceu em Jerusalém aos discípulos. Na verdade, o Senhor está dizendo, filho, se você crê na ressurreição, se você vive Jesus vivo mesmo, você pode viver pela fé. Você não precisa tocar nas coisas, você não precisa, oh, meu Deus, como é que vai fazer? Você pode caminhar descansado pela fé. Você não está vendo Jesus do nosso lado? Não, eu estou vendo, o negócio está apertando, não sei o que eu vou fazer. Jesus está aqui comigo. Mas eu não... Está comigo. Vive pela fé. Se eu não tenho estas características na minha vida, certamente eu ainda não experimentei o mover de Deus no que diz respeito à dimensão da ressurreição. Uma doutrina fundamental para a vida de qualquer cristão. Agora veja o que continua acontecendo. Jesus volta para Jerusalém, lá estão os discípulos reunidos, e ele entra na sala. E continuam os discípulos duvidando de Jesus. E não era só Tomé. Tomé leva uma lenhada até hoje como um homem sem fé, mas na verdade todos aqueles discípulos estavam duvidando. E Jesus precisa falar com eles: olha aqui, eu sou corpo, olha aqui, eu estou aqui, toca aqui. Me dá um favo de mel, me dá um pedaço desse peixe aí. Deixa eu comer esse peixe, deixa eu comer alguma coisa. E Jesus comeu na frente deles para que eles vissem que Jesus havia ressuscitado. Porque eles viram Jesus morto. Foram eles que colocaram Jesus na tumba. Foram eles que enrolaram Jesus nos lençóis e o colocaram ali, fecharam e viram aquela pedra sendo rolada e tampando o túmulo. Eles viram aquilo, eles sabiam que era impossível Jesus sair daquele túmulo. Eles sabiam que os soldados de Roma estavam cuidando, guardando a entrada do túmulo. Eles sabiam que era impossível. E agora eles viam Jesus materializado na frente deles. Então a ficha caiu. Então ressuscitou, ressuscitou. Aí a palavra do Senhor diz que então os olhos deles foram abertos. A palavra do Senhor diz que o entendimento deles foi aberto. Veja o que diz o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele relata as Escrituras. Então os discípulos, pela primeira vez, relaxam. É verdade, o Senhor está aqui conosco. Quando eles fazem isso, quando eles creem, assim como os dois em Emaús, quando eles creem, Jesus os leva a Betânia e sobe ao céu. Da mesma forma que aconteceu em Emaús, Jesus novamente se torna invisível e eles têm que viver uma dimensão de fé. Irmão, é impressionante que Jesus no versículo 44 diz assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, quando era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, um judeu, menciona a Bíblia dos judeus. A Bíblia dos judeus é composta da lei de Moisés, chamada Torá, os profetas e os salmos. E Jesus declara que através da Torá, dos profetas e dos salmos, eles teriam aprendido tudo acerca dele. Não são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco? Era necessário para que se cumprisse tudo o que de mim havia escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Vocês não estavam prestando atenção no que estava escrito? Novamente, Jesus nos leva a estudo da palavra. Abrir o pão, partir o pão. Abram seus olhos, estudem a minha palavra. Estava escrito isso, isso ia acontecer. Por que é que vocês não estavam crendo? Então, o entendimento deles foi aberto, os olhos deles foram abertos para as questões espirituais. E eles puderam, então, receber de Deus paz, descanso e, mais ainda, poder para começarem uma caminhada que não haveria igual na face da terra, caminhada como corpo de Cristo. Daí, 50 dias, eles estavam em Jerusalém, permaneceram lá, e foram batizados no Espírito de Deus. O Espírito Santo desceu como línguas e fogo e batizou a todos com dons. E o Espírito Santo, a partir daquele dia, passou a habitar a vida do ser humano, passou a fazer morada dentro de mim e de você. Então Jesus começou a executar a sua obra na terra através do seu corpo, que é a igreja. Irmão, vida cristã não é virmos aqui um culto, dois cultos. Não é sabermos que vamos fazer isso, aquilo. Vida cristã não é tentarmos, olha, o negócio é difícil. Não, meu, vida cristã é nós decidirmos seguir esse padrão. Eu quero isso, Senhor. Eu quero crer na ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: se fostes verdadeiramente ressuscitado com Cristo Jesus, buscai as coisas que são. O que é ser ressurreto, vivenciar a ressurreição de Cristo. Quando nós estudamos sobre a ressurreição no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo também diz àqueles irmãos o seguinte: porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Ele à destra de Deus Pai, acima de todo principado e potestade, de todo nome, de todo poder, de toda fortaleza, de tudo que se estabelece nessa terra, como assentados com Ele, como autoridades espirituais. A ressurreição de Cristo, viver a ressurreição de Cristo, é muito mais do que saber a doutrina da ressurreição, ou declarar ou responder que crê que Jesus ressuscitou. Viver a ressurreição de Cristo é viver tudo aquilo que envolve este ato espiritual de ressurreição.